Atlântida. Tá no ar, querida. Já estamos chegando no ar. Daqui a pouquinho vai entrar no ar. Por enquanto, Porã pode continuar a contar a história dele. Atenção, pessoal. Vai começar o programa. Tá começando, certo? Tá no ar já? Tá no ar? Não, ainda não entrou. Tá no ar, sim, cara. Tá no ar, tá rolando a trilha, Almizinho. Estamos chegando ao vivo, morador do sul do Brasil. Oi. Pela Rede Atlântida. Olha, mais uma visita do Pretinho Básico na casa do ouvinte, junto com a telefonia Big. Preços e produtos imbatíveis pra quem quer estar sempre perto dos amigos. E essa é a intenção do Pretinho. Uhul. Se aproximar da amizade, da audiência. Estamos aqui na casa do nosso querido ouvinte, Rodrigo Rostirola. E o... É Jefferson. É Jefferson, querido. Eu primeiro passei o nome errado. Obrigado, Almir. Primeiro o Almir me disse que é lá no outro lado da rua. Depois me disse que era o cara, era o Rodrigo, O KG já tá chegando, que ele foi lá no final da rua ver a casa do Rodrigo Rostirola. Rostirola, exatamente. Vamos entrevistar. Mas não, antes de mais nada, apresentar a galera aqui que tá pra fazer esse pretinho na casa do Rostirola, na casa do Bola 8. Daqui a pouquinho a gente vai explicar por que Bola 8. Marcos Bianchi! Beleza, chefinho, como é que tá? Beleza, querido. Já provei ali o totozinho, tá muito bom. Pinhão também, feito pelo dono da casa, cara, excelente. Praticamente uma festa junina aqui. Um pouco salgado demais, mas pode melhorar na segunda fornada. Não faz assim, cara. Fala, Porazinho! Oi, boa noite! Porazinho tá em casa, né, Porazinho? Já tava bem sentado ali na mesa de refeições da família. Eu gosto é disso, eu gosto de intimidade. Isso, se sentir em casa, né, Porazinho? É isso aí, meu irmão. Tá certo. Fala, Mr. P! Bem, boa noite a todos. Estava ali fazendo companhia pro Porã. É agradável ficar do lado do Porã. É demais, né, cara? É esse momento na casa do nosso ouvinte para conhecer a intimidade de quem nos conhece intimamente. É a contrapartida do programa, né, KG? É verdade. Boa tarde, boa noite, bom final de tarde. Mas é que eu acho que a gente não tem que trazer mais esses dois aí. Os caras entram direto, vão direto pra mesa. Maus elementos. Vocês não cumprimentam ninguém. O Porã entrou direto, sentou na mesa e começou a comer. Tô com fome, cara. Pô, mas tá sempre com fome. Já viu isso, cara? Pô, gordinho. O que eu vou fazer, né, cara? Eu preciso manter a forma. Tá certo, gordinho. Né? Fala, Maurício Amaral, produtor e aí, do programa. E aí, tudo bem? Já conheci um pouco da intimidade do Jefferson ali, já visitei a casa, banheiro legal ali, tudo bacana. A área de serviço tá com um pouquinho de roupa pra lavar, né? Tá meio cheio. Deve ser a umidade do tempo, né? Tá muito úmido aqui em Porto Alegre. Mas tu pode deixar que o Jefferson não vai lavar. Não, tu pode começar a lavar ali, Maurício. Não, não dá nada. Vou parar tudo que eu tô fazendo, cara, e vou ir lavar. A gente tem uma horinha ali. Agora eu vou apresentar as duas estrelas móveis do programa. Uma delas é a Rodaiquinha do Pastor. A maioria veio junto. Sempre tem o Pianja. Chama o Figueira, cara. Avante Figueirense, pra frente pura. Olha aí. Teve dois empolgados ali que já beberam demais. Sim, tô cantando qualquer coisa. Qualquer coisa que eu cantar aqui, eles vão. E a segunda estrela móvel é o próprio dono da casa, ou o filho dos donos da casa, não sei, é o dono da casa, né, cara? É o Jefferson Rostirola. E aí, querido? E aí, gurizada, beleza? Oh, beleza. Que loucura! Que momento! Tá emocionado, visivelmente emocionado o Jefferson aqui. Você aqui é o famoso Jefferson Cabeleira, né, Magnata? Fico imaginando o que que não sai disso aí. Eu tô precisando de um cabelo desse, Magnata. Pra galera mais da antiga, Pause, vai lembrar do urso do cabelo duro. O urso do cabelo duro. Era exatamente assim, né? É referência pra gente falar aqui do Jefferson. E o Jota Quest, a primeira turnê do Jota Quest. Eles faziam pra quem tá curioso e ver, já tá no Twitter do Pretinho. Boa. A foto do Jefferson e seu cabelo bola 8. Vai entender por que o bola 8. Acessa lá o Twitter do Pretinho, que já tá lá a carinha bonita. Bonito. Do Jefferson. Sabe que o Jefferson tava me falando que ele anda assim todo dia, que não é só pra o evento, né? É verdade. E que ele faz todo um tratamento especial com creme. O Fetter pode te dar umas dicas, de repente. Pois é. Pô, esse meu cabelo bom aqui. Esse meu cabelo é bom. Mas, ô, meu, fala pra gente, conta pra gente aqui, tava falando fora do ar, mas conta pra nossa audiência como é que foi, como é que rolou o start da tua participação na promoção. Ah, vou mandar um torpedo pra esses malucos aí pra ver qual é que é. Cara, eu escuto o Pretinho desde o início. Aí, Desde quando era bom, então tô desde o início lá. Mas sempre é bom, senão eu ia estar esperando até hoje. É o querido, né? Querido, né? Rolou a promoção, foi bom. Vamos participar. Vamos ver, né? Quem sabe a gente ganha. Mandei um torpedo só. Certo. Ou um torpedo. E tu é parente de quem da rádio lá? Mas é escolhido o torpedo essa, mais cara, legal, né, cara? Essa, e qual foi o torpedo? Qual foi a frase? Tu tinha que completar a frase, eu quero um pretinho na minha casa, porque... Tarará. Porque era com pretinho básico que todo dia... Que todos que meus dias ficavam mais alegres e eu me sentia mais perto do meu país quando eu morava em Barcelona. Morou em Barcelona, ali pela resposta a gente já viu que a casa era grande, era bom, o cara morou em Barcelona. Tá bem. E me fala aí, o que que foi fazer em Barcelona, cara? Cara, eu fui pra morar, procurar trabalho. E deu certo, tá aqui. Aí, não deu certo, tô aqui de volta, né? Que idade tu tem, meu? Tenho 25. 25, cara? 25 anos. Uma carinha de 22. Deixa eu fazer uma pergunta pro Jefferson. Há quanto tempo tu não corta o cabelo? 3 anos. 3 anos. Já fez chapinha alguma vez? Que eu tô me segurando pra não fazer uma chapinha nesse teu cabelo, que ele vai até a bunda, eu acho. Olha... Já tentaram. Entre 13 desistiram no meio do caminho. O pior é que o cabelo dele é pela metade, mas como ele espeta com aquele garfo, fica desse tamanho. Mas se ele deixar o cachinho, fica normal. Fica metade. Pô, demais, cara. Muito obrigado por estar nos recebendo na tua casa aqui, com a tua família, teus amigos. É verdade. O pretinho às vezes sai um pouco do trilho, mas o pretinho, a essência do pretinho é essa. É a família, é os amigos, é tá todo mundo junto, contando outros, piada, né? Dando risada. Boa. Acaba que a gente é uma família, né, cara? A gente é uma família, saímos todos das nossas casas, deixamos nossas famílias pra vir aqui na casa da família. Boa. Do Jefferson e tal. E tá bom, cara. Acho que tá melhor aqui hoje, que eu não vou voltar pra casa hoje. Vou ficar por aqui. Atenção, pessoal, o Porã tá com um problema em casa. Não é nem pela tua família aqui, pra eles tá bom. Sim, fora pra eles casa, lá, né? Tá melhor pra eles e tá melhor pra mim também. Brincadeirinha. Mas vamos começar o programa aí. Agora nós vamos fazer um programinha aqui na tua casa, que é pra isso que a gente tá aqui, tá? Com certeza. O Maurício vai começar a dançar ali, por favor, Maurício, tu é o primeiro. Pra nossa audiência. Mas eu nem bebi ainda, cara. Fica à vontade, cara. Faz o polidense aqui. Rapidinho. Eu vou no quentão, hoje tá bom pra quentão, tem pinhão, tem pipoca. Tem quentão, cara? Vai ter. É. Sério, mano? Quem é a pessoa, o gourmet aí, o chefe de cozinha responsável pela comida? Vamos entrevistar. Hein? Não tem ninguém aí? Cozinha. Não tem responsável. Não. Quem é o irresponsável, então? Chega aí, a mãe do Jefferson. A madraça do Jefferson, por favor. Chega aí, por favor, a madraça aí, malvada do Jefferson. Por favor. A minha mãe tá escondida lá atrás, ela é baixinha. Ah, tá. Ela é baixinha, tá lá no fundo, ela sumiu. A madraça te bate, Jefferson? Não. É porque na realidade a gente não sabe quem é quem aqui, né? Tem uma multidão aqui. E tá lotado aqui. É importante que o ouvinte saiba que o Jefferson chamou amigos, familiares, penetras, primas, vizinhos. Quem são todos aqui, Jefferson? De forma rápida: pai, mãe, irmão, amigo, prima. Mãe, primos, amigos, amigas. Tá, mas isso aí tudo já cunhada, sabia. Eu quero ver quem é aqui, tia. Pode pedir. Me ajuda. Quem é parente em primeiro grau, levanta a mão. Isso. Um, dois, três, boa. Quatro, cinco, seis. É a minoria. É a minoria. Quem é amigo grita Não tem amigos. Os amigos não vieram. Ficaram acanhados. Ô, meu, o que que tu sentiu quando tu viu o Fuca do Pretinho chegando ali, meu? Foi pra... Não acreditou, não, né? Não acredito. Não acredito que existe, meu. Eu sabia que existia. Falei, vá. Pessoalmente, é muito show de bola. O Jefferson pensou, pum! Por que que eu vai fiz rolar isso? mesmo? Pô, tá irado o Fuca, né, Jefferson? Tá irado, Fuca. Falou, tá muito bonito. O Fuca ficou pronto hoje, O Fuca ficou pronto hoje. A gente penou pra achar um Fuquinha 68 em bom estado. Mas não era 69? Não, ele é ano 68, modelo 69. Tá. Eu prefiro o modelo 69. Porque o ano 68 ainda tinha o vidrinho pequeno atrás. Aí o 69 já veio com vidro maior. Quem será que ficou mais impressionado? Ele quando viu o Fuca ou nós quando vimos o cabelo dele? Pois é. Boa pergunta, Pia. Mas o Fuca ficou pronto, cara, com a ajuda dos nossos amigos lá da Orange Comunicação, que enveloparam o Fusquinha todo preto fosco. Legal. E também dos nossos amigos da Mecânica Júnior Fossá, que fizeram o tratamento no coração, enfim, no cérebro do Fusquinha, pulmão, pro Fusquinha poder viver e andar, né, cara? É verdade! É, né, Marcelo? É verdade, amigo! Falando em carro, vamos pro jornalismo investigativo! Jornalismo, então, Marcelo! Cadê minha trilha aí, operador? Cadê a trilha, produção? Cadê a trilha do Marcelo, operador? Cala a boca, Marcelino! Vamos pra notícia de hoje, um bêbado! Um homem bêbado dirige o carro elétrico da Barbie e vai preso. É verdade, tava dirigindo o carrinho da Barbie, Marcelo. Como é que será que é o carro da Barbie, Marcelo? É Rosinha, Rosinha, Marcelo. Deve ser Rosinha. É Rosa, tipo da Penélope Charmosa. Como é que é o freio de mão do carro da Barbie, Marcelinho? Olha, Marcelo, aí eu já não sei te dizer. Foi um inglês que foi preso e teve sua carteira de habilitação cassada. É verdade, por caçou três carteira. Anos ao ser flagrado bêbado dirigindo um carro da Barbie. É, tava mamado dirigindo o carro da Barbie, Marcelo. O nome dele é Paul Rutom. É o Paul. Conhecido também como P. Rutom. Conhecido Rutom. Também como Puton. Lê direito isso aí, Marcelo. Que mora na cidade de Essex, na Inglaterra. E é foi verdade. Pego pela polícia. É verdade. Conduzindo um veículo elétrico da boneca Barbie, como eu já disse três vezes. É verdade. Tá bem escrita a notícia, hein, Marcelo? O homem estava 6 km por hora, quase tão rápido quanto o Fusca. Pianjas na esteira. É verdade, amigo. É verdade. E quanto o Fusca do Pretinho também. É verdade. Tem devagarzinho, não tem freio de mão. Nem de pé, Marcelo. E na hora de dar ré ali no posto de gasolina, teve que o frente empurrou. Desnucou, é. Ô, Marcelo, verdade. Chama o programa novo, que é hoje, Marcelo, é hoje. Foi ontem, Marcelino! Não é hoje, foi Marcelo. Foi ontem o programa, nem tu tá assistindo aquela porcaria. É verdade, não tô assistindo mesmo, Marcelo. A polícia logo percebeu que Rutton estava alcoolizado, dirigindo a 6 km por hora. E o que que ele dirigia, Marcelo? Qual era o carro? O carro da Barbie. Ah, tá. Veio tá se repetindo, Marcelo. Abre aspas, ele disse o seguinte, tá aqui a voz dele gravada em português, não em inglês, que ele já viajou e morou em espanhol, Barcelona, espanhol, já morou em Barcelona, em catalão. Cadê ele? Cadê Cês o Paul Rutton? Cara. Também conhecido como Paul Rutton. Estou suspenso com a minha condenação, disse... Ele disse que está surpreso, para quem não entendeu. É surpreso quem que entendeu errado. Ele está surpreso com a minha condenação. É verdade. Ele afirmou que estava apenas brincando na vizinhança. Onde, Marcelo? Ele quer brincar de carrinho de boneca, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Tá na casa do cara, rapaz. Fica ofendendo o cara, quer brincar de carrinho de boneca. Que nada, cara. É verdade, mandou acaba, aqui não, acaba nunca o Clayton de Orleans, Santa Catarina. Tá, chama o comercial, chama o comercial. Em Orleans não tem vagabundo, não tem traficante. Não tem. Não, como é que tu sabe, Marcelo? Não tem violência. Não ficou muito claro onde é que ele tava, qual é o carro que ele tava dirigindo. É o carro da Barbie, aquela boneca, Cajé. Ah, tá bom. Aliás, Toy Story 3 já no cinema. Vai, Pikachu. Aliás, com participação do Ken e da Barbie. Isso aí. Manda daí, Cajezinho. O visitante passa pela porta do plenário do Senado e escuta uma gritaria que sai lá de dentro. Ladrão! Filho da mãe! Salafrário! Desgraçado! Assassino! Corno! Traficante! Corrupto! Mentiroso! Desgraçado! Pedófilo! Vagabundo! Sem vergonha! Corintiano! Preguiçoso! Vendido! Assaltante! Assustado, o homem pergunta, mas por que que tá acontecendo? Os caras estão brigando? Não, não, estão fazendo chamada da comissão de ética! Everton Cunha! Olá, bebês, me chamo Andressa Gandini, moro em Canoas e mando pra vocês algumas frases engraçadas, se possível lendo o PB das 18. Manda um exatamente pro meu irmão Adriano. É bapa minha pé! E um boa noite pra mim. Mil beijos a todos. Porã, ainda te acho o cara. Ah, obrigado. Aí sim, ainda. É validade, mas ainda pouco, tá dentro. Tá passando, hein, Porã? Mas as frases que a Andressa manda. Amigo meu não tem defeitos, inimigo se não tiver eu ponho. Olha! O sol nasce, a bicicleta anda, o lobo uiva e o urso panda. Se tudo que é bom dura pouco, eu já deveria ter morrido há muito tempo. Ei, virgindade é coisa que dá e passa. É verdade. A infidelidade e a devolução de um cheque resultam ambas da mesma coisa, falta de cobertura. Chifre é como dentadura, no começo incomoda, mas depois a gente se acostuma. Seu futuro depende de seus sonhos, então vá dormir. Vai ver se tô na esquina, disse o mágico. Ele estava. Obrigado, galera. Andressa, beijo. Valeu. Pô, olha, Magnata, eu tô aí, continuo impressionado com a cabeleira aqui do cara. Até fiz um reggae pra ele. E... cabelo, cabeleira, cabeluda, escabelado. Pause. Dá uma olhada, tu que é especialista em pontas. Tô procurando uma perninha de grilo, uma coisinha. Peraí que eu achei um skate. Vê se não tem uma ponta dupla aqui, meu. Tá. Vou dar uma pesquisada depois, quando acabar o programa, nós vamos ali nos fundos, né? Deu uma mariola ali atrás. O cara, rapadura. Que comercial era aquele que saiu um monte de coisa da cabeleira do cara? Você não lembra disso? Eu realmente não sou a pessoa mais indicada. Sim. Comercial do quê? Eu não lembro, né, Magnata? Pode, pra galera que tá em casa, pode acompanhar tudo que a gente tá falando aqui pelo Twitter, tá, cara? As fotos da galera, as fotos da cabeleira, do Mostirola, tudo no Twitter. Tô muito triste. No blog do Pretinho também. Pode acessar o blog do Pretinho agora, aí, estamos postando agora. A produção também falando, dá pra acompanhar pela rádio também. Se você tem um receptor de rádio... Comprar o quê, cara? 94.3 em Porto Alegre, tu ouve o programa. Tá avisando aí que dá pra... Não, ouvi, todo mundo tá ouvindo. Tô falando pra galera ver, cara. O ambiente, cara. Porra, essa bolinha de papel, bota na cabeleira ali. Eu vou esconder aquela bolinha de papel na cabeleira. Bota no lixo. Tá ali. Beleza, já era. Que loucura. Porra, bota meu celular lá também. Aí, o celular do Pinto. O celular do Everton aí. Perdeu os troços na cabeça do cara aí, velho. Isso aí. Depois não ficou, cara. O celular é muito pesado. Aqui, cara. Isso. Aí. Muito triste com a eliminação do Camarões aí da Copa, né? Vai daí, Porazinho. Vou contar uma piada velha, meu. Piada velha do Porã! Apoio! Refrigerante Zumbu! Pode um buce tão gostoso! Pô, voltou. No meio do... Tem vários hoje aqui, né? Refrigerantes. Tem vários hoje. Cara. No meio do julgamento, o juiz fala. Quem? O juiz. Quem? O juiz. O juiz. O senhor confirma que chegou em casa mais cedo naquele dia e encontrou a sua mulher na cama com outro homem? É correto, meritíssimo. Correto. É isso mesmo. Então, o senhor pegou a sua arma, deu um tiro na sua mulher, matando-a na hora. Foi isso que aconteceu? Correto, meritíssimo. É isso aí mesmo. E por que o senhor atirou nela e não no amante dela? Olha, senhor juiz, é que me parece muito mais sensato matar uma mulher uma única vez do que um homem diferente a cada dia, né? O que tu acha dessa função aí que o Porã acabou de contar? Olha, coletivo, eu não sei a função do Porã, porque tem um drama aqui de um ouvinte. Que drama, ouvinte. Tá pedindo ajuda já para as pessoas erradas. Tá dizendo que como vocês têm mais experiência com as mulheres... Pô, Rodaica. Vamos se ajudar, né, tia? É o que eu digo. Aqui o pessoal é rodado. O KG desde a Idade Média, tá? Mas qual é o pepino do nosso amigo por aí? Por favor, me ajudem. Vocês são os únicos para quem eu posso pedir um conselho. Coitado. Estudo na Universidade Federal de Santa Maria. Faço curso de Física. Até aí tudo bem, diz ele. O problema é que eu me apaixonei por uma colega minha. E é sério, o nome dela é Eduarda e eu só penso nela 24 horas por dia. Eu gosto do jeito que ela fala, do jeito que ela caminha, do sorriso dela. Eu gosto muito dela. Peraí um pouquinho, isso aí é da música. Something in the way she moves. Continuando, eu também gosto do jeito dela, do jeito que ela caminha, do jeito que ela sorri. Tá difícil pensar em outra coisa. E isso... desde o início do semestre. Imagina como é que tá o curso de física dele. Mas acontece que eu nunca tive coragem de falar com ela. Eu só vejo ela na aula. E acho que não vai dar muito certo se eu chegar numa aula às 8 da manhã e dizer que eu amo ela. Não é o melhor caminho. Ou ela não vai acreditar em mim ou vai achar que eu sou um louco. É. Então, vocês que têm mais experiência que eu, por favor, me digam o que fazer, mesmo que seja pra eu desistir. Eu preciso de uma orientação profissional e não tem mais ninguém pra me ajudar. Pra começar, o que escreveu, meu pretinho? É o Jefferson que vai responder. É o Jefferson, então tá. Atenção, pessoal, o Jefferson aqui com o Big. Se apaixonou pela colega na universidade, só encontra ela na aula às 8 da manhã e não sabe o que fazer. E agora, amigo? Cara, se ela não te dá bola, pula fora. aí está. Não, mas peraí, mas o cara, é afim da mina, cara. Ele tem que fazer alguma coisa. Tá, assim, ó. De repente a guria nem viu que ele de repente afim, espera dar umas 8h30, né, cara? 8 horas realmente é cedo. Espera o intervalo, né, cara? O intervalo chega ali, paga um café. Como é o nome dele, Rodaica? Obviamente ele não quis se identificar. Sim. Então, não identificar, tem que dar uma pista pra guria. Ela não vai do nada. Uma pista? Ah, tá. Ufa. Não, a verdade é tem que fazer ela dar uma risada. Faz ela dar uma risada. Faz ela dar uma risada, né? Sei lá. Como é que ele vai fazer a guria dar risada na hora de fazer? Faz umas cosquinhas, né? Mas é uma coisa impressionante, né? Como é que ele conseguiu se apaixonar às 8 da manhã? Coisa louca. Porque o cara vai pra aula dormindo, já não presta atenção em nada. Vê uma menina bonita na sala de aula, se encanta, passa a olhar só pra ela o tempo inteiro, fazendo um semestre que ele tá fazendo isso. Não, olha só, cara, curso de física, cara. Curso de física é dose, é muito, né? Difícil, não deve ter mulher, começa por aí. Talvez seja a única. É nem engenharia. É educação física. Mas eu gostei da dica do Porã. Acho que tem que esperar o intervalo, um café. É, tipo, vamos tomar uma coisa, tipo um banho. Chega chegando. Deve ter um hotel cápsula da Universidade de Santa Maria e leva ela pro hotel cápsula. Tem que chegar devagar, né, Porã? Vamos tomar um banho. Vamos tomar alguma coisa, tipo um banho. Mas já que eles estão cursando física, vai pelas cantadas do Potter, propõe pra ela apresentar a fórmula do amor. Tipo assim, a melhor cantada pras 8 da manhã. Melhor cantada pras 8 da manhã, lembrou do Potter, é aquela que é linguiça, coração. É ótima pras 8 da manhã. É o melhor horário. Não, mas a verdade é uma só, cara. Isso não é amor. O que ele sente não é amor. Não é amor. É, isso se chama paixão. Fissura, desejo. Amor é outra coisa. Você deseja. Deixa o Porã aí. Vai. Eu gosto quando o Porã começa a falar. Então é o seguinte, cara. Ele tem que meter os dois pés, louco. Vai lá e derruba a porta. Só um pouquinho, Porã. Maurício. Atenção, pessoal. A dica do Porã. Vai, Porã. Não, cara. Na verdade, assim, não pode ficar com essa angústia no coraçãozinho, tá? Aproveita o horário do intervalo lá, paga um refri pra ela. E depois ela pode pagar não, não outra paga um coisa refri, pra paga ele. Paga um café. Uma pastelinha, um café. Um croquete. Um café com croquete. Vamos tomar um café com croquete? Eu te pago um croquete e tu me paga um refri. Exatamente. Pode ser isso. Mais ou menos por aí. Parei um pouquinho. Eles estão cursando física na faculdade. Sim, na universidade. E ele tá pensando como é que faz, se ele chega ou não de manhã, mas pelo amor de Deus, que idade eles têm que ele não pode sair de noite? Não, mas ele não pode convidar ela pra ir em algum lugar. Ele não tem coragem de chegar pra ela tão cedo de manhã, que é o único horário do dia que ele vê a moça, pra se apresentar, convidar ela pra sair. Se é colega, só chega assim, eu tive uma dúvida naquela questão lá dos corpos. Boa, a gente tá rodeado de tantas meninas interessantes aqui, será que nenhuma tem uma dica pro cara que só um pouquinho? Como assim, meninas interessantes, Pia? As mães do pessoal, mulheres tão interessantes aí, cara. Que tem vividas aí, gente com história pra contar, hein? Ninguém quer falar. A questão é a seguinte, cara, o cara tem que tomar iniciativa, velho. É isso aí, cara. Aproveita. Aproveita uma questão da aula do universo de vocês. Pô, tô afim E tipo, se aproxima, cara. Me dá teu messenger, me dá teu telefone. Eu não sei o que é pior, se é ele não saber o que faz com a mulher ou nós, a meia hora falando sobre ele. Que não sabe o que fazer com a mulher. É verdade, Mr. P. O que mostra, resumindo, que os homens são todos iguais, né? Mudar de assunto que não foi resolvido. Tem uma piada que eu vou contar com o Jefferson aqui, beleza? Ó, Jefferson. Eu falo isso aqui, tu fala isso aqui, tá bom? Tá preparado? Pega outro ali. Não, um só. Dois, então, dois microfones. Adoro! Adoro dois microfones. Então dois amigos se encontram, né? O Piangas e o Jeff. Ô, Jeff, e aí? Como é que tá, cabelo? Tranquilinho. Beleza? Tranquilo. Saber que o Arnaldo tá hospitalizado, né, Jeff? O Arnaldo tá hospitalizado. Ainda ontem eu encontrei num baile dançando com uma loira fenomenal. E a mulher dele encontrou ele. Essa mesma loira. É comigo mesmo! Valeu, Jefferson, muito bom. Tá na hora de fazer os classificados do Pretinho. Bota a vinhetinha aí, meu querido Capu. Classificados do Pretinho. Ô, cabelo, quer vender alguma coisa? É agora o momento. Comprar, trocar. te desfazer. Vendo chapinha. Tem alguma uma coisa que tu não use mais, que tu queira te desfazer aí? Ilustrador de carecas. É, qualquer negócio. Shampoo, não, tu não usa shampoo, não, eu tenho duas ofertas da audiência aqui. Vamos nas ofertas da audiência, então. Vendo ótima casa na Praia de Cidreira. Aê. Oba! Ao lado, olha que localização, ao lado do shopping e do supermercado Açu! Pô, tranquilidade, que beleza, cara. Do lado, cara, que tranquilidade. Imagina o auge do verão, Natal, tranquilinho. Ano novo. Ali em Cidreira. Carnaval. Pessoal, não vamos detonar a oferta do ouvinte, não, né, tá pessoal? É verdade, até porque é uma baita casa. Quanto que ele tá pagando pra levar a casa? Vou chegar lá, vou chegar lá. É, tem 3 quartos, 2 banheiros, 1 interno e 1 externo, mais 1 quarto anexo, que é pra sogra, garagem coberta para 1 carro. Tô lendo a oferta do cara aqui. O anexo da sogra. Não tá o escrito. Anexo e o banheiro externo é da sogra. É um arbusto, desculpa, que tem ali do lado, o banheiro da sogra. É, mais 1 quarto, garagem coberta para 1 carro com churrasqueira, espaço para estacionar mais 3 carros. A galera toda pode chegar. Amplo pátio gramado na frente e pátio também nos fundos. O terreno com 12 por 35. Próximo ao ginásio de esportes de Cidreira. Só melhora, R$65 mil mobiliada a casinha do nosso querido ouvinte Sandro. Boa! Sandro.calduro. Ah, oh, o Calduro. @ hotmail.com. Mas eu conheço ele. O Sandro? O Sandro? Não, é o que tu conhece. Não é Gauchão. Não é esse. Não é o mesmo. Sandro, não. Mais uma oferta. Vendo loja de serviços gráficos, folders, cartões de visita, ímãs de geladeira, pastas e mais. Acesso à internet, Xerox. A loja contém 8 computadores, uma máquina de Xerox, uma geladeira, balcões. Um com vitrine para exposição do material, porta de vidro, ar-condicionado split de 12 mil BTUs, localizada na Flores da Cunha, em Cachoeirinha. R$20 mil o cara tá pedindo. Maiores informações pelo Daniele Valim, @ hotmail.com. Cara, Daniele Valim, Daniele, lá de Cachoeirinha, né? Valim, @ hotmail.com. Conhece, Paulo? Claro, claro que eu conheço Cachoeirinha, eu conheço várias quebradas, Magnata. É verdade. Sabe, mano, que Cachoeirinha, eu que já eu não enxergo muito bem, né? Mas eu sou bom de tato. Sei que lá em Cachoeirinha tem as melhores bundas aí do Rio Grande do Sul. Isso, rapaz. Tô ligado, hein? É verdade. Isso, cara. 6:30 da tarde, vamos... Ah, oh, tem um... Esquece a gente, Léo, mesmo. Pô, cara. Vamos faturar? Vamos faturar. Vamos vender seu produto? Vamos vender. Vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar. Você tá com alguma coisa encostada na sua casa? Vamos ganhar dinheiro com isso. Claro, querido. Tem os encostos lá em casa. Olha aqui que beleza. Vendo um barraco de 4 metros quadrados. Lugar afastado, pouca iluminação, longe da cidade, sem janela e distante de vizinhos. Ideal para cativeiro, esconderijo e sequestros em geral. Qualquer tipo de sequestro. Qualquer tipo, relâmpago, não relâmpago. Por favor, não me ligar. Manda o Eliakim Almeida Screaming, que pede ainda um... Screaming! Faltou planejamento. Faltou o planejamento, né? Comércio exterior da Univille, engenharia de mobilidade da UFSC, pro Aranaguá, coisa e tal. Essa galera, tá, né? Bem, toda, né? Tá, pra quem não ouviu, tá no vídeo. Tá no vídeo aqui, tá no vídeo. Daí tá no vídeo. Abaixo do seu vídeo, o abraço. Tá bem, show do intervalo, voltamos em seguida aqui da casa do Jefferson Rostirola, Zona Sul de Porto Alegre. Em mais uma visita do Pretinho Básico na casa da nossa audiência, junto com a telefonia Big. Aliás, durante o intervalo, agora a gente vai dar de presente pro nosso ouvinte o telefone da Claro, com chip e todos os presentes da Atlântida que o nosso querido ouvinte tá ganhando. Show do intervalo, voltamos em seguida! Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência e mais uma vez muito obrigado ao Jefferson Rostirola e toda a sua família que está nos recebendo aqui em mais uma visita do Pretinho Básico, uma cortesia da telefonia Big. Aliás, cara, com a Claro também, uma baita parceria, beleza, da Big, hein? Com a Claro, nós já acabamos de entregar durante o intervalo os presentes que o Jefferson recebeu. É verdade. Dentro da mochila, cala, né, Marcelino? Cala a boca. Dentro da mochila da Atlântida, com os produtos da Atlântida, do Pretinho Básico e também o celular da Claro, da telefonia imbatível do Big. Qual é o celular, Maral? Ele ganhou o celular Claro Samsung M2510 com um chip da Claro, fotos em anexo, tem câmera de 1.3 megapixel. Ei, Maurício tá parecendo aquelas meninas do Faustão, né? É verdade. É que tava escrito aqui, fotos em anexo. Deu pra notar, Maurício. Música em estilo, câmera de 1.3 megapixel, rádio FM, superior qualidade de áudio, superior usabilidade para música. Te mete, rapaz. Cara, e enquanto o Maurício vai dizendo... Bluetooth. Dá pra sentir a inveja dos pobres que não ganharam, hein, Jefferson? E tem mais uma coisa muito importante nesse celular da Claro, que é da cor azul. Tu é gremista ou colorado, Jefferson? Gremista. Então acertamos a cor para o Jefferson! Tá bem. Jefferson acabou de ganhar esse celular presentão da Big... Do Big e da Claro. E junto. Na mochila veio um pacote com 10 ingressos pra balada do Pretinho hoje à noite. No Café Madrid. O Jefferson vai com toda a família no Café Madrid hoje. Vamos! O Jefferson vai pro camarote VIP da balada do Pretinho não hoje. Não tem camarote. Tem? É pra isso que ele ganhou. Ah, é mesmo? Camarote VIP. Olha! Ele e mais 9 vão ir na balada hoje. As nove amigas e namoradas e irmãs, as irmãs, as cunhadas. Ô Jefferson, com certeza. Jefferson, botei um presentinho pra ti também. Que é isso, Paulo? As mariolas lá do Maranhão, lá. Muito bom, agora é época de festa junina, né? Lá o bicho pega, busca pé, aquela coisa. Arrasta pé, busca pé. Regueira, tudo pé, né? Tá bom. Tudo, né? Então, vai daí, vai. Marcola! Ó, dois amigos conversando num bar, um deles se chama Jefferson. Quer dizer que você brigou de novo ontem com a sua mulher, né, Jefferson Cabelo? Foi. Mas dessa vez ela terminou no chão, de 4. De 4 a mina, Jefferson. Pelo jeito, as coisas mudaram lá na tua casa, hein, meu? Como é que foi essa história? Me conta direito, hein? Eu falei umas verdades, ela veio correndo atrás de mim. Aí eu entrei no quarto, ela ficou de 4 e falou: saia já debaixo dessa cama, seu medroso. Parceiro. Adorei o Jefferson. Adorei. Menino de sorriso fácil. Riso fácil. Ótimo. Família, maravilhoso. Né, cara? É porque eu falo família, né? Família, isso. Rapaz. Isso aqui, né, Mr. Pierre? É. Olha aqui, falaram do Dudu. Estourou o grave agora. É. Pretinhos, quem mandou foi o Marcelo Endres. Peço que vocês me ajudem. Ah, mais um. Todo dia, quando eu vou pra escola, pego o ônibus com uma moça linda. Era pra ser lido pelo Davi, mas vamos lá. Agora é que vem o problema. Eu tenho 16 e ela, no mínimo, 22. Enquanto esperamos o ônibus, fico sentindo seu perfume. Ela é loira. Olha só. De pernas longas, seios fartos. Olhar penetrante. Adoro mulheres mais velhas. Só tem isso. Olho para o seu rosto que é lindo. Enfim, peço para que vocês me ajudem a saber o que fazer. Pô, de novo, peço para que alguém, se estiver de folga em um dia da semana, vá olhar esta mulher. Ela tá na parte. Peraí. Não, peraí que eu me interessei. Qual é o busão, qual é a linha? É vitrine? Tem tudo aqui. Eu tô com a tarde livre amanhã, não tem problema. Presta atenção, pessoal. Maurício, ônibus. Onde é que ela tá exposta? Pessoal da família, o pessoal do Pretinho, quem tá no. Preste atenção, olha, ela tá. Tem que ser de Porto Alegre. Ou se vier do interior, espera ali na Érico Veríssimo. É perto, com a Getúlio Vargas, no sentido de quem vai pra Borges. Eu já vi essa mulher. Ela tá ali entre 13 e 13h45. Tá, ela tá no ônibus ou ela tá na esquina? Tá sempre na parada. Ela fica 45. Ela fica 45 minutos na parada. Mas só um pouquinho. Ela dá uma voltinha e volta pra lá. A Érico Veríssimo não faz esquina com a Getúlio. Faz. Entre a Érico Veríssimo. Entre a Érico e a Getúlio. A Érico e a Getúlio no sentido de quem vai pra Borges entre 13 e 13h45. Alguém olha esta mulher, fotografa e nos manda. Eu vou lá segunda-feira. Segunda-feira eu vou lá fotografar. Não, mas é no horário do programa, cara. Aí que tá. Ah, não dá. Não, mas peraí, tem um dia que... Podia me liberar, né? Dia da tua folga, qual é? Segunda eu vou folgar, né, Amaral? Tá, então tá, como é que ela é? Como é que ela é? Só pra gente saber. Vou lá. Ela é... rosto lindo, loira. Mas tem uma coisa aí, né, cara? Tem um problema, ele tem 16, ela tem 22. Ele acha que ela tem 22. Ele acha, né? Não, já era, meu. Pula essa. Pula essa, meu. Pula essa aqui, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Ele com 16, ela com 22. É, ele tá naquela fase que fase desgraçada. Os 16 anos, é, cara. É complicado, né, cara? Espinha na... Acontece nada. Espinha na cara, mão cabeluda. Tu tem razão, porque a guria que o cara se apaixona com 16, ela tem 16, mas tá afim do cara que tem 30. É, exatamente. E a mulher que a gente se apaixona, que tem 22, não tira pra guria. Isso, então, realmente. Sim. É a situação. Aí pula essa, larga. E o cara de 16 não vai, obviamente, querer nada com uma guriazinha de 13, 14, 15. Sim. É verdade. 8. É, que tá brincando de barba ainda. 8 não pode, Mel. Não pode? Não pode, cara. Ah, tá, beleza. Vai daí, Rodequinha, que só tá tweetando, né? Só tô veio pra comer vocês, rapadura, né? Totozinho. Pra me alimentar, me divertir. Guaranazinho. Eu separei uma rapadura pra ti, Rodaica. Fica adoro tranquilo. Rapadura. Tu tá maluco, eu tô bem de dá uma rapadurinha. Tô bem de rapadura aqui. Bota no lixo seco ali de novo. Manda aí, Rodaica. Uma portuguesa foi ao médico com queimaduras de segundo grau nas duas orelhas. Ai, tadinho. Mas como que a senhora conseguiu queimar as duas orelhas? Perguntou o médico pra ela. Ora, doutor, explicou a mulher. Eu tava bela. Eu não sei falar isso, tá aqui em português. Não, mas tá bom, tá indo bem. Tava bela, folgada, passando minhas roupas. Quando de repente tocou o telefone. Ao atendê-lo muito distraidamente, eu achei que o ferro fosse o fone. E encostei o ferro na minha orelha. Aí a outra... E aí justamente o médico me perguntou isso e a outra, e eu falei, foi quando eu liguei pro senhor. Ai, pobre gente. Portugueses. Aí a professora chama o Joãozinho e diz, Joãozinho, cite 5 coisas que contenham leite. Ai, pra já. 1 queijo e 4 vacas. Vai daí, Cajizinho! O romantismo! Oh, adoro! É lindo o romantismo. Uma garota erudita, meio triste, vira-se pro namorado e diz: amor, me diga algo que me dê deleite. O namorado: ah, vaca! Essa aí, né? Cara, não teve bola nas costas, cara. Não teve, não. Tapa meia pé. Não teve. Puta, não pariu, teve bola. Que isso, doutor Alceu? Que isso, doutor Alceu? Porque tem o bebê, doutor Alceu. Com respeito, doutor Alceu. As pessoas estão tudo aí lhe vendo, doutor Alceu. É, eu moro aqui perto, doutor Pepe. Eu só moro aqui perto, é. Nossa, matou sozinho. Meu Neuza tá na África, né? Ah, Neuza tá na África. Eu encontro sempre o senhor aqui na Zona Sul, no Super, né, doutor Alceu? Eu tô sempre aqui comprando leite. É verdade. A dona Neuza tá na África. Tá na África, ganhou a promoção da margarina, senhor. Lembra? Eu contei, doutor Alceu. Ah, é verdade. Tá com o sobrinho? Foi com o Ricardo, né? Sobrinho dela, né? Foi com o Ricardo. Que idade tem o seu sobrinho? Tá com 18, doutor Pepe. 18? É um menino. É um menino. Quem viu o quartel, vai pro quartel, graças a Deus. Vai ficar um ano guardado lá, doutor Pepe. Você sabe que esses dias eu tava assistindo, coincidentemente, a novela das 8 com a minha mulher, sentado na TV e tal. Coisa boa, doutor. Coisa ótima, doutor Pepe. E aí apareceu a Maitê Proença. A Maitê Proença tá fazendo um papel nessa novela. De pegadora. Ela é casada, né? Ela é casada e ela pega meninos mais pega novos. Pega geral. Ela é casada, inclusive, com o personagem do gaúcho, Werner Schinemann. E o Werner não tá nem aí pra ela, tá preocupado com os negócios da família, né? Quer ficar rico, poderoso. Certo. E aí ela se diverte com os garotos. É. E tu fala assim com essa tranquilidade, Rodal. Mas não tem vergonha de falar isso. Mais do que tranquilidade, com anuência. Ela fala com anuência. Com prepotência. Não é verdade. Foi horrível. É que vocês homens só aceitam a traição masculina, né? As mulheres não podem trair, então. Não. E é mais desse jeito não, Rodaica. Desse jeito não. Desse jeito não. Rodaica, é mais um gaúcho que se destaca na novela das 8. O último era broxa, esse é corno. Tem mais um. Que sacanagem. É o mordomo gay. Boa. Mordomo boa, gay. KG. Mandou bem, KG. É, cara, o Júlio é o mordomo pra gay. Pra vocês verem o asco que o carioca e o paulista tem do gaúcho. É verdade. É nóis. Olha, vou te contar um negócio. Mas eu não tenho preconceito com cariocas e paulistas, viu? O Neila, tu já trabalhou com a Mãe Ótima, Proença. Maravilhosa. Foi muito difícil a separação dela do Paiva. Ah, sim, do Paiva, da difícil, seleção. Tu tava envolvido nessa época. Muito complicado. E aí tu prestou toda a assessoria pro Paiva, né, claro. Exatamente, tá acompanhei certo. O Paiva nas viagens na Copa das Confederações, tava ótimo. Tá bom, vai daí, Pi. Eu de novo? É. Na noite de núpcias, a loira vira-se para o marido português e desabafa. Mas que dupla, hein? Loira com marido português. Joaquim, eu tenho uma coisa muito importante para dizer a ti. Pode me falar, minha lindinha. É, mas acho que tu não vais gostar e vai acabar te decepcionando com o que eu tenho uma hora depois para dizer. Ora pois, mas então fale logo, estou curioso, meu amor. É que eu não sou virgem. Ora, francamente, não é, Sofia? Isso não é hora de falarmos sobre horóscopo. Ai, cara. Boa, Pia, foi boa. Aí tinha dois. Mais um. De português. Seria legal vocês aí do auditório participarem também, né? Porque quando a gente vem pra cá, então, claro, cara, a gente adoraria comer de graça e também ter um auditório de graça. Não, de repente a galera não quer mais um, né? Não, Vamos treinar. E tem uma outra questão, Pia, desculpa te interromper. Sabe o que é, cara? Todo mundo nos olhando com essa cara de meio que de espanto, assim. As pessoas estão acostumadas a nos ouvir, né? Ah, é. E aí quando nos uma enxergam decepção, pessoalmente a decepção é inevitável. É como, eu sinto como a primeira vez que eu fazia amor com minhas namoradas, assim, aquela sensação assim, meio tipo, puxa vida. Então é isso. A delas, né? Então, a sensação delas. É, exato. Então é isso aí, então... Não tem mais nada. Achei que tinha alguma coisa e tal. Que eles iam fazer uma, né? Uma mágica, uma dançar. Não, é isso aí mesmo. Achei que era legal, mas. Não. É isso aí. Tá arrependido, cabelo? Meio pouco. Então vai mais uma aí. Depois de vários meses de sua chegada no Brasil, batendo cabeça pra lá e pra cá, Joaquim Manuel conseguiu juntar um dinheirinho e montar o seu próprio negócio, uma pensão modesta, barata, no centro de São Paulo. Um mês depois, todo eufórico, escreveu para Maria, sua esposa: querida, montei um negócio aqui no Brasil que vai me deixar rico. Com 25 camas, no primeiro mês já ganhei 30 mil escudos. Alguns dias depois recebeu a resposta: Joaquim, então acho que vou ficar milionário por aqui, pois com uma cama só, no mês já ganhei 40 mil escudos. Ai, boa, cara! Não, pera aí, eu tenho que falar o próximo. Agora foi. Na noite de núpcias, a loira vira-se para o marido português, Joaquim. Essa já foi. Mas não poderia, não era para reter, é bicho. Boa. Ela diz, conta uma da tua própria larva. Ah, vai ser difícil, assim, de uma hora pra outra. Não lembro. Assim, no nervoso. Eu lembrei de uma, não. Não pode. Aquela não, da caixa de fósforo que o cara mandou. Ah, é? Tem uma do caixa de fósforo. Descobriu a caixa de fósforo e aí mandou pra Portugal. Eu gosto daquela do sequestrador que corta um dedo. Cuspi aqui no pessoal, né? Desculpa aí. O sequestrador corta um dedo. Então... Sequestrador corta um dedo português, e manda daí. Ele manda, Ah, é. Ele corta o dedo, é manda um dedo. Corta o dedo. Corta o dele, corta o dedo dele e diz que o próximo vai ser o filho. É isso aí. É, matou. Mas eu tenho uma aqui, Uma velha. Piada velha! Apoio! Erva mate tacapi! Agora novo sabor! Tacapi canela! Isso é tudo é bonificação, né? O povo gosta. Tu tá reaplicando os comerciais dos clientes antigos. Olá, amigos do PB. Meu nome é Bruno e quero que vocês leiam a minha piada. Claro, estamos aqui pra isso. Quero que vocês leiam a minha piada. É corintiana. Manda aí um fiadapu. Fiadapu! Pra minha irmã Bruna. Dois pesquisadores estavam na Amazônia fazendo pesquisas. De repente eles acham uma coisa muito estranha. O primeiro fala pro segundo: parece bosta. O segundo passa a mão e diz: ah, meu, tem cheiro de bosta. Daí o primeiro pega mais um pouco, lambe e diz: meu, tem gosto de bosta. No fim tiram uma conclusão: bah, é bosta! Ainda bem que a gente não pisou. Mais um! Ah, tá. Quem mandou aqui foi o Eric Souza, de Santo Amaro, Santa Catarina. Um alemão tava passeando com a sua Ferrari quando o japonês encosta no seu lado com uma Kawasaki. Kawasaki zero, sem placa. Zero. E pergunta pro alemão: conhece moto Kawasaki? E acelera, vai embora. O alemão não deixa por menos, acelera até colar no japa, que de repente pergunta novamente: conhece moto Kawasaki? E acelera de novo. E o alemão também acelera. Quando o alemão cola uns 300 km por hora, o japa pergunta de novo: conhece moto Kawasaki? Acelera mais e passa reto na curva, bate no barranco. O alemão para a Ferrari, vai ver como é que tá o japonês. Quando ele se aproxima, o japa gemendo de dor pergunta: conhece moto Kawasaki? Claro que conheço, diz o alemão. Então onde fica freio? Valeu, manda um abraço pra Luana, minha noiva. Muito obrigado. Porra, e um baita. Olha aqui, olha essa, cara. Manda um abraço pra minha, pra Luana, minha noiva. Manda um abraço, abraço aí. Luana, minha noiva. E um vai trabalhar, morcego, pra, isso, pra rapaziada, cara, da MH mesmo. Transportes de Jurerê. Tá bom, foi. Ô, meu, o Eric Souza de Santo Amaro. Deixa eu falar aqui que a goleada Big entrou em campo. Você não pode ficar fora. Acesse agora mesmo o site goleadabig.com.br para fazer uma jogada de craque e concorrer a muitos prêmios, TVs, videogames, notebooks e muito mais. E ainda marque seus encontros, organize sua festa, dê seus palpites e saiba muito mais sobre o maior evento do futebol mundial, a Copa do Mundo. Goleada Big é acessar e sair pro abraço. Participe dessa goleada de prêmios e diversão. A telefonia imbatível Big e a Claro estão conosco aqui no Pretinho Básico, na casa do nosso ouvinte Jefferson Rostirola, vulgo Cabelo. Vamos abrir uma rodada de palpites para o jogo da seleção do Brasil amanhã, cara. Boa, aproveitar boa, que bolão, a gente tá aqui. Bolão. Vamos fazer o bolão começando pelo Cabelo. Vai, Cabelo, manda bala aí. Tá gostando da seleção, Cabelo? Nem um pouco. Nem um pouco. Não gosto. Tá torcendo pela Espanha. Não, por que pela Espanha? Ah, porque ele morou em Barcelona. Torço mais pra Itália. Pra Itália? Claro. É o Cabelo. É o sobrenome, né? Exatamente. Como é que é o teu sobrenome? Rostirola. Rostirola? Isso. É de qual região lá da bota? Não. Boa sabe, pergunta. Ninguém sabe. Boa pergunta. Não, atenção. Pedido ajuda. Não se preparou pro programa, né? Não se preparou. Pois é. Mas quanto tu acha que vai ser o jogo, cara? Cara, acho que... Só um pouquinho, galera, o Maurício tá no telefone. Atenção, pessoal, o Maurício está ao telefone. Cara, acho que 1-0. Só pra seleção, é. Mais que isso, acho que eles não conseguem. Olha, rapaz. E tu, Porazinho? 3-1 de virada. Um golzinho do Drogba pra começar, pra gente sofrer. E aí depois vai dar 3 golzinhos do Brasil. Que Drogba, hein, meu? Que Drogba. E tu, Piageto? Eu apostei no bolão 2-1, Costa do Marfim. E no outro? Caraca! Não, postei 2-1 com o Costa Marfim, eu acho que é assim, mesmo? Acho que a Costa Marfim vai ganhar. Cara. E tu, Rodequinha? Meu Deus. 42-0. Eu ia perguntar contra quem vai jogar, agora acabei de descobrir, né? Costa, como eu conheço muito bem o time da Costa do Marfim. Nem o do Brasil. Eu acho que vai ficar no. Acho que vai ficar no 1-1. 1-1. Ó. Perigoso o resultado. Na verdade, esse. O Piangers, ele tá apostando na classificação da Coreia do Norte na Costa do Marfim, né? Isso aí. Brasil e Portugal fora. E tu, Cajé? 1-1. 1-1. É. Ah, secadinha. Secadinha, quase. E tu, Maurício? 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Everton. Já foi. Tá, mas 1-1 também foi a Rodaica. Não, mas é palpite de cada um, não é bolão, não tá valendo nada. Palpite de cada um. Ah, não, tá valendo nada? Não, tá valendo nada. Então não quero participar. Ah, para, Almir. E tu, Pia? 3-0. 3-0 Brasil. Mas é muito otimismo achar que o Brasil vai fazer 3-0. De 2-3, 2-0, 3-0. O Pi já tava otimista contra a Coreia do Norte. Claro. Continua. Deu certo, né? Continua. Parece que amanhã vai jogar o Josué no lugar do Gilberto Silva, né? Você tá sabendo? Então vou mudar meu palpite. É, parece que joga o Josué no lugar do... Aí eu fiquei pensando hoje, né, cara? Pô, o cara não levou o Ronaldinho Gaúcho, não levou o Ganso. E o que que o Kleberson tá fazendo lá, né, cara? Tipo, o Kleberson, o Júlio Batista, tu olha pra um banco e vê ali, tá o Kleberson, tá o Júlio Batista ali. Mas... Tristeza. Ô, galera, só mudando de assunto, eu queria pedir desculpa aqui pro Jefferson que eu colei um chiclete aqui. Ah, não, cara. 3 anos diz crescendo cabelo. Tá tranquilo, cabelo, né, querido? Mas agora eu acho que só com uma tesourinha, né, chama tua madrasta ali, que ela... Ô, Jefferson, tu não tem planos de cortar cabeleira, cara? Agora por enquanto, não. Por enquanto não. Com quem que tu trabalha, meu? Eu trabalho com bartender, né? Kamikaze bartender. Ah, pode crer, então já tem todo um estilo e tal. E tu faz? Até queria mandar um fiadapu pra toda a equipe que tá agora no carro indo trabalhar. Oh, e tu não? Tu de folga hoje. Eu tô de folga hoje aqui. É bonito. Tá, minha pergunta é se tu faz drinks inflamáveis, cara. Não pode, é proibido, né? Não, mas eu faço drinks fluorescentes. Isso é legal. E aquele que sai fumacinha também? Também. Aquele que sai uma fumacinha, tu faz também? Sim, claro. Pô, que legal, faz um pra mim depois ali. Legal. Pô, então se o Jefferson tá de folga, vai na balada do Pretinho hoje, né? Claro, vamos. Com certeza, hoje tem balada do Pretinho no Café Madrid, Porto Alegre. Queria agradecer a técnica que tá aqui com a gente, o Cristiano Cardoso e o Júnior Mesquita, esses dois rapazes aí que nos acompanharam, chegaram a onda. Aê, galera. O Capu, que tá no estúdio. Aí é o Capu, então. O Mesquita estão aqui, o não, cara, o Rogério. Mesquita. Não, era o Capu. Pô, era o Capu. É. Tá bem. E é o Jefferson, né, cara? Pô, que nos recebeu aqui. Ah, toda a família aí, toda a rapaziada. Muito obrigado, galera. E a Big... E ao Big e a Claro, né, que proporcionam isso pro ouvinte, mês que vem tem de novo. Você que tá ouvindo aí, todo o sul do Brasil, louco pra receber o Pretinho Básico na ou sua não. casa. Ou não, né? As inscrições já abrem, né? Você pode participar mandando torpedo, respondendo por que você quer o Pretinho na sua casa. O Jefferson respondeu, recebeu a gente aqui entre hoje. Entre 2.000 e poucos torpedos enviados, Jefferson. Tu, o que é sorte, né, cara? Aproveita e joga na Mega Sena, meu. Ou sorte ou azar também, né? Foi um sorte. Ou sorte ou azar também, não sei, né, cara? Mas, velho, obrigado mais uma vez. Muito obrigado por ter nos recebido aqui. Obrigado ao Big, a Claro, como falou o Maurício Amaral. A gente tá indo nessa. Vamos agora pro aquecimento, pra balada do Pretinho, pra segunda-feira da sequência na programação do Pretinho Básico, na programação da Rede Atlântida. Obrigado mais uma vez. Para aí, considerações finais do nosso querido Jefferson Rostirola. Oi. Considerações foi finais. Legal, excelente. Por mim podia ter todo mês. Todo mês? Matei todo mês, só que daí mês que vem na casa de outro ouvinte. Aí, tá beleza. E pra fechar com chave de ouro, Jeff, a gente trouxe o Cid aqui. Claro, pra deixar uma mensagem edificante. Vai deixar uma mensagem edificante aí. Grande Cid. Pra deixar Jabulani. Sabe que a Jabulani hoje matou o goleiro do Japão, né, cara? Não, foi ruindade mesmo. Foi ruindade. Pede pro Capu botar trilha lá, né, Cid? Capu, coloque a trilha. Aí está. Acho que vou ficar por aqui essa. Sério? Sim. Por quê, Cid? Porque eu vi que aqui existem várias coroas. Que isso, Cid? Ah, não custa dar uma tentada. Que isso, Cid? O Jefferson me ajuda. Você me ajuda, Jefferson? Te ajudo. Tomamos um trago, eu e você, e bebedamos elas. Agora os salmos para encerrar o programa aqui. Diz assim. Ah, antes eu preciso dizer quem mandou. Ah, por favor. Michel Santos, não dê risada, seu palhaço. Isso, Michel Santos, eu já começo a me irritar, Jabulani. Michel Santos, obrigado, Salmos, diz assim. Fim de semana chegando. E o coitado tá no osso. Mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre para um orelhão. É o seu velho caderninho de telefone, com o nome e o número de um monte de mulher. E ele vai ligar para todas, até conseguir chamar uma gata para sair e dar um rolé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Boa noite, Jabulani. Voltamos na segunda. Vamos, final de semana. Vamos, Brasil. Vamos.